Ação. Dia 30 do 4, às 16 horas, vai ter um evento de 90 minutos com James lindos e convidados. O endereço é Céu Parque Bristo, Rua Professor Arthur, Primaveses, sem número, Parque Bristo. O telefone é, para contato, é 2334-1405. Repete rápido. Dia 30 do 4 às 16 horas, vai vir o James Lino e convidados. No Céu Parque Bristo, o endereço Rua Professor Arthur Primavesse, sem número, Céu Parque Bristo. Telefone de contato 2334-1405.